Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Ah. Olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Este é o programa Achada na Rádio número 21. É emitido pela primeira vez pela Rádio Paralelo na sexta-feira, 20 de agosto, às 21h, e repete no sábado, às 17h. Depois é publicado na página da Casa da Achada em www.centromariodionísio.org. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Dia 20 de agosto de 1965. Os Rolling Stones lançam Satisfaction no Reino Unido. Riff com 5 notas. Texto usado e atrevido pela época. É Satisfaction. Canção imortal dos Rolling Stones. Considerada uma das melhores canções da história do rock. Mais do que uma das melhores, esta é a minha opinião, Satisfaction tem uma importância histórica pelo impacto que teve na sociedade da altura, pelas letras, pelos estilos dos próprios Rolling Stones, os Bad Boys comparando com os bonitinhos Beatles. Podemos não acreditar na sinceridade e veracidade destas posturas, mas que foram impactantes e epocais, ninguém o pode negar. Parece que Keith Richards começou com um riff em plena noite. Acordou de repente, gravando o riff e as palavras "I can get no satisfaction" num gravador. E voltou a dormir. Alguns dias depois, o grupo entrou em estúdio para gravar a versão completa. Mas esta, com Brian Jones a tocar a harmônica, soava muito folk. E Keith Richards não estava satisfeito. E então acrescentou efeitos da sua guitarra Gibson e o milagre aconteceu. O Fatstone transformou completamente a canção. O single saiu nos Estados Unidos no dia 6 de junho de 1965, sendo editado mais tarde, no dia 20 de agosto, também no Reino Unido. Inicialmente a música era tocada somente nas rádios piratas, porque as letras eram consideradas demasiado explícitas sexualmente. Hã? Depois de White Christmas, Satisfaction é a música que foi mais vezes número 1 nas charts, nas versões de outros músicos e grupos. Otis Redding em 1966, Aretha Franklin em 1967, os Bubble Rock em 1974 e os Divo em 1976. A gravação de Satisfaction, em 2006, foi adicionada à Library of Congress, nos Estados Unidos. Biblioteca que tem como missão manter e preservar para as futuras gerações uma coleção universal do conhecimento e criatividade humanos. Eis Satisfaction! I tried. com três palavrinhas apenas. No passado programa, o desafio lançado foi criar um pequeno áudio ou texto com as palavras couves, impérios e bomba. Hoje vamos ouvir as respostas a este desafio. Recebemos duas respostas em formato áudio, do Tony e da Lena Bragança Gil. Os outros chegaram-nos em texto. Vamos então ouvir o que recebemos com as palavras couves, impérios e bomba, pela seguinte ordem de autores: Antonino Solmer, Adão Contreiras, Regina Guimarães, Regens Guimarina, Tony e Lena Bragança Gil. Era bomba! Eram bombas, bombas e bombas. Era cada uma que pareciam couves. Lutas por cidades, por impérios. E assim. Couves matam a fome. Bombas pessoas matam. Onde assim matar se move, uns alegram, outros atacam. A bomba mata a verdade de tudo aquilo que é belo. Transforma-se o belo em saudade, torna-se a verdade pesadelo. Há medo por toda a parte, há impérios de frio a monte. Há guerra com tanta arte que seca a água da fonte. Se a bomba fosse couve, isso me deixava alegre. Mas isso nunca houve, isso me deixa com febre. Há tanta fome no mundo, há tanta tristeza na morte. Sobra um ódio iracundo nesta maldita e má sorte. Oh, que finíssima amargura deste vendaval de sucata. Há fome que sempre dura e guerra que não se desata. Há fome que sempre dura e guerra que não se desata. Couves, couves, será que moves? Se este quinto for império, de uma Ibéria sol e sombra, venha a pomba, venha a bomba. Venha uma festa de arromba, que esta terceira estação, sempre doce, nunca é longa. O meu império por uma couve. A minha coroa por uma bomba verde. O meu jardim por uma imperial fresca. O meu caldo por um verde a bombar. A minha coroa por um caldo entornado. A minha couve por um poema verde. O meu império por um poema perdido. Etc. E viste? Ficamos sem couves. É o império dos caracóis. Esta merda só há bomba. Naquela manhã, resolvi levantar-me antes do nascer do sol, pois queria fazer uma surpresa a todos os que viviam sob a minha magnânima regência. Sim, porque ser o regulador de tão vastos impérios requer um ou outro sacrifício de vez em quando. Uma das coisas que queria absolutamente verificar era se a água que corria para os campos das couves, fonte primeira da alimentação dos meus súbditos, era suficiente e se não haveria uma qualquer bomba que estivesse entupida. Para meu gáudio, tudo funcionava na perfeição e, quando regressei ao meu palácio, senti mesmo aquela pontinha de orgulho que sempre sentia depois de um dever bem cumprido, e voltei de espírito leve para a construção das minhas maquetes de barcos. Vamos agora ouvir o texto de onde saltaram as três palavras deste desafio: couves, impérios e bomba. É o poema do Alegre Desespero, de António Gedeão, que vamos ouvir na voz do próprio António Gedeão, ou melhor, Rómulo de Carvalho. Poema do Alegre Desespero. Compreende-se que lá para o ano 3000 e tal, ninguém se lembra de um certo Fernão Barbudo que plantava couves em Oliveira do Hospital. Ou da minha virtuosa tia-avó Maria das Dores, que tirou um retrato toda vestida de veludo, sentada num canapé junto de um vaso com flores. Compreende-se. E até mesmo que já ninguém se lembre que houve três impérios no Egito, o Alto Império, o Médio Império e o Baixo Império, com muitos faraós, todos a caminharem de lado e a fazerem tudo de perfil, e o Estrabão, e o Artaxerxes, e o Xenofonte, e o Heraclito, e o desfiladeiro das Termópilas, e a mulher do Péricles, e a retirada dos 10.000, e os reis de barbas encaracoladas, que eram senhores de muitas terras, que conquistavam o Lácio e perdiam o Epiro, e conquistavam o Epiro e perdiam o Lácio, e passavam a vida inteira a fazer guerras, e quando batiam com o pé no chão faziam tremer todo o palácio, e o resto tudo por aí fora, e a Guerra dos 100 Anos, e a Invencível Armada, e as campanhas de Napoleão, e a bomba de hidrogênio, e os poemas de António Gedeão. Compreende-se? Mais império, menos império, mais faraó, menos faraó, será tudo um vastíssimo cemitério, cacos, cinzas e pó. Compreende-se? Lá para o ano 3000 e tal. E o nosso sofrimento, para que serviu, afinal? Com três palavrinhas apenas. Lançamos agora um novo desafio: criar um pequeno áudio ou texto com as palavras grito, estrela, solidões. Enviem-nos os vossos áudios ou textos até ao dia 31 de agosto para o e-mail centromariodionisio@gmail.com. Não se esqueçam, as três palavrinhas são grito, estrela e solidões. Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Passageiro clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje, 20 de agosto de 1957. Finalmente, galamares e férias. Tempo esplêndido, um ar que sabe bem inspirar profundamente, devagar, de braços abertos. Silêncio, silêncio. De manhã, depois de um pequeno almoço abundante, um ovo quente, compota, pão fofo com boa manteiga, uma chávena de chá, tomado quase ao ar livre, de porta escancarada, trabalho na paleta até ao almoço. Depois é a maravilhosa hora do café, que a Maria prepara já na mesa armada no quintal e que tomamos na nesga de sombra que o toldo improvisado e a parede começam a estender para esta banda. Estamos todos bem dispostos. Que bom é estar bem disposto. As caras desenrugam-se a cada dia e a cada hora. A Eduarda está dourada. Até às 5 volto à paleta. E depois até às 8 pinto. Pinto com prazer, com indizível alegria. Depois do jantar é a visita à civilização. Vai-se tomar o café no Café da Terra. Uma esplanadazita à beira da estrada, lá para baixo, onde as elegâncias das pensões se olham de viés umas às outras. Fazem toilette. São um mimo, tão ridículas. Às 10, 10 e meia, regressamos por causa do horário da Eduarda. E então, se não há amigos que venham até cá acima, na boa da palestra gratuita e reconfortante, fico quase nua em cima da cama enquanto, a toda a volta da casa, no imenso sossego da noite, se ouvem milhares de ralos e um vago abanar de folhas. Leio e releio uma coisa maravilhosa que se chama A Montanha Mágica. Será isto a felicidade? De agosto de 1957. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. I'm just a lonesome traveler, the great historical bum. Highly educated, from history I have come. I built the Rock of Ages, 'twas in the year of one. That was about the biggest thing that man had ever done. I worked in the Garden of Eden, it was a year of two. Joined the Apple Pickers Union, I always paid my due. I'm the man that signed the contract to raise the rising sun. That was about the biggest thing that man had ever done. I was straw boss on the pyramids and the Tower of Babel too. Opened up the ocean, let the migrant children through. I fought a million battles and I never lost a one. That was about the biggest thing that man had ever done. I beat the daring Roman, I beat the daring Turk. Defeated Nero's army with 30 minutes' work. I fought the greatest leaders and licked them every one. That was about the biggest thing that man had ever done. I was in the revolution when we set the country free. It was me and a couple of Indians that dumped the Boston Tea. We won the battle at Valley Forge and battle at Bully Run. That was about the biggest thing that man had ever done. There's a man across the ocean and I guess you know him well. His name is Adolf Hitler and damn his soul to hell. We'll kick him in the panzers and put him on the run. That'll be the biggest thing that man has ever done. Mines and mills and factories that run for Uncle Sam, producing for the soldier boys that fight for this great land. Our job it is a tough one, it'll take us every one, but this'll be the biggest thing that man has ever done. There's warehouse guys and teamsters and guys that skin the cats, guys that run the steel mills, the furnace and the blast. We'll stop the Axis rattlesnakes and thieves of Old Nippon. That'll be the biggest thing that man has ever done. Hell, I better quit my talking, 'cause I told you all I know. Please remember, partner, wherever you may go, the world is digging Hitler's grave, and when the job is done, that'll be the biggest thing that man has ever done. Yes, that'll be the biggest thing that man's ever done. Achada na rádio. Música à flor da pele. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Hoje vamos ouvir o poema 45 do livro Terceira Idade, na voz de Inês Fraga. Quem dera separar o que é e o que está, chegar a distinguir a esquivalinha que os divide. Nada é ser senão o como estamos. Mas tem de haver outro ainda para lá dentro daquele que habitamos. Querer ou não querer, sou eu quem o decide, ou julgo decidir, à luz do que encontro pela frente. Ninguém foge a escolher, saiba ou não que escolheu. Escolhi, e não enjeito o que escolhi. Mas é diferente naquilo que escolhi estar todo eu. Por cada espaço já sensível do que há, aí onde se afrontam nossos rumos discordantes, mil outros se insinuam no escuro indecifrável, mas fermente, de afinidades sussurrantes. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Mousse de limão. Ingredientes: 3 ovos, 200 gramas de açúcar pilé, 1 colher de sopa de maisena e 2 limões. Bater o açúcar com as gemas até a mistura ficar espessa. Diluir a maisena num copo de água e juntar a raspa de 1 limão. Junta o açúcar batido com as gemas e ponha a cozer em lume brando, mexendo sempre. Logo que o creme começa a ficar espesso, retire-o do lume, acrescente-lhe o sumo dos 2 limões e as claras batidas em castelo firme. Deite em taças e sirva muito frio. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. A achada faz uma cena. Momento de teatro. Quatro. Já te esqueceste? Não, claro que não me esqueci. Acho que te esqueceste. Nem pó. Olha que eu sei que te esqueceste. Mas esqueci-me de quê? Estás a ver? Até te esqueceste de que te esqueceste. Não estou a ver coisa nenhuma. Pois, porque não só te esqueceste de que te esqueceste, como te esqueceste daquilo que esqueceste. Eu não me esqueci. Só não sei do que é que estás a falar. Não fujas com o rabo à seringa. Queres que te diga do que é que te esqueceste? Já agora, agradecia. Estás a ver? Eu bem sabia que te tinhas esquecido. Não vejo nada. Mas já agora, não te esqueças de me dizer do que é que me esqueci. Eu só queria que não te esquecesses. Agora que esqueceste, não vale a pena existir. Eu só queria tanto que tu não te esquecesses. Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, nous, elle est maman. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? C'est rien. Viens, donne-moi la main. Achada na rádio. O prazer de estarmos juntos. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Os grandes prazeres do verão.